Bravo 434, decolado aos 29, controle 120, de cima 8. 208, bom dia, 9434. Salvador, é o Gol 9434, bom dia, 1500, peço. Gol 9434, contato radar, suba nível 380, direto elétrico. Direto elétrico, 380, Gol 9434. Controle é o Gol 9434, Princípio Pro 230, devido às informações. Os desvios, reporte o pé. Responda lá. Vitor 366, o Gol 9397. Sente o Gol 9397, complete a aproximação, chame o torre 1 no 8, decimal 9, senhor. 895, obrigado, senhor. Bom dia. Igualmente, bom dia. Solo Gol 9738. Pronto. Já tem 9 claros? Afirma, pronto, 4? Campinas, autorizado, nível 380, via 310, pousada, 316, via rota. Decola cabeceira no 0, faz a decolagem curva na direita. Perfeito, saída da EL, lida após motiva. Receno transponder 54 no 3, controle no 20, décima 8. Autorizado 380, via pêndulo 10, pulbada, pêndulo 1 no meio, decolada 10, curva direita da EL, Leda Monte, 5413, responda, controle 208, Gol 973. Para cá, Gol 973, pêndulo 8, minha moto está fora, correto. Copiado. Táxi já está atingindo, quanto ele espera 193, sinal 95, ajuste na 0 no 4. Bom voo, 1173. Ave 434, retornando para o Gelefa. 73, autorizado. Alinhar e manter pistola zero. Alinhar e manter a lotada. O 9397 no solo 35, direita solo 121, décima 9. Direita solo 219, igual o 9397. 3896, desça sala 25000, 10, ajuste no 0, 14, direto a aviso 366 para RNAV no 0. Confirmo, nós 37. Colapso pelo zero, vento 190 graus, 1. Resultado de colagem com 173. Dono 73, decorado 38, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Controle 173, boa na Daioleta, Maja. 1173, contato radar, suba nível 360, direto Leta. 360, direto Leta, boa 163. Gol 9738, a bordo 179, Galeão 345. Sim, destaque via parte Índia, banco de férias 895, ajuste na 094. 14, parte Índia, banco de férias 895, na 973. Argentina 1910, Salvador approach, Cockney Dam, descend to 2500 feet, QNH 1014, fly heading Sierra Vito 366 to RNAV GNSS, runway 10 approach. Chame-se ao Recife, 125.1, alterna 128.35. 125.1, 128.35. 438 no meio, livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 38.1 na meia. Ponto espera 10, pronto. Vila 738 autorizado, alinhar e decolar pistola 0, vento 320 graus, 049. A linha de coluna 812, este é o controle Salvador, tinha uma identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1014, melhor que a Vito 366. Assumiu 1014, será a Vito 366. Controle, essa 38 no meio? Siga. Primeiro, arrumar se está chovendo no campo nesse momento? A aguarde, vamos verificar 38 no meio. No meio visual, sem chuva. Obrigado. Voo 9738, decolado de 46, controle 120, decimal 8. 208. Controle voo 9738. Voo 9738, contato radar, suba ao nível 380, direto Leda. Direto Leda, gente, 380. Controle voo 9738, vai fazer um desvio à direita, vai dar formação. Gente, voo 9738, confirme a proa de quantas milhas? Ah, é pouca, já é proa 230 por 10 milhas. Gente, livre de desvio. Utilizou só 38 no meio. 38 no meio é torre, 18 decimal 95. 1895, obrigado. Now 1910, report established on the AMAP. I report straight from the air in the 1910. O 9738 após desvio por baixo. O Vaga corre de desvio, obrigado. Restrito a nível 360, solicitado por Recife. 360, restrito. Corre, Salvador, 381-6, passando 372, baixado e travado. 38 no meio, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 3 nós, QNH 0 no 4. Voo localizado para 7 no Leste, 38 no Leste. Salvador, voo no 2? Afirmo, senhor. Pro 07. 0, 10 milhões. Mente, e os desvios, gol no 8-1-2. Liga Leão 360, VFN November 857. Na cola cabeceira 10, após a decolagem curva direita, perfil de saída da El, Ureda, após voo DCT Irume. Aciona 54 no 5, no transponder, no 20.8. Chama pronto, 403. Presente no meio, no solo 52, lidera direita, solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Centro 386, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa, Juliette, para meia dúzia, Centro 386. 10, ajuste no 014, Ivan Renato, sistema 0, reporte estabilizado, número 2. Sente, S2500, com 1014, Ivan Renato, é o número 2, gol 1982. 19738, chame Centro Recife, 125, decimal 1, Alpiano, 28, decimal 35. Approach Argentina 1910, Charlie from the Arna. Roger, Argentina 1910, complete approach, contact tower 118.95, so long. 118, decimal 995, so long, Argentina 1910, thank you. Tower, good evening, Argentina 1910, Charlie from the Arnav, runway inside. Argentina 1910, unit 101, cleared land, runway 10, wind 3008, 05 knots. Yeah, via to land, runway 10, Argentina 1910. SQL identificação, chegada na área autorizada, voando direto ao TAP, desça para o nível de voo 050, altímetro no 0, 1 no 4. Aproximação, chame torre 1895. 1895, 1892. Argentina 1910, underground at 5-8, turn your right, ground 1-2 on the small niner. Right, with ground 1-2, 1 decimal niner, Argentina 1910. Salvador, boa noite, o 1912 está uma milha para o 372. Quem negar 1-0, 1-4, autorizado pouso, pistona 0, vento 3, 1-0 graus, 0-5 nós. Sentido pouso, pistona 0, com 1-8, 1-2. Centena 1-9-1-0, a flor de teste é Alpha, Juliet, and 1-1-11. Alpha, Juliet, 11. Hotel 03 autorizado, Gol no 561, reporte táxi. Gol no 812, salo aos 02, direita, salo 121, decimal 9. Direita 219, na 812. Paulo Salvador, bom dia, voo no 812, Libra. Voo no 812, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para 10, no 812. Tá 909. Tá 9098, desce para 250010, para oficiar Vitor 366, para final em Inácio, pista 10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, tá 9098. Frank chamou pro ABAC, tô na escuta. Feito, a posição remota 13 para ponte 9, correto? Positivo. Feito, autorizado e aperta o término. Nave 098, só informa chuva moderada sobre o campo. Esta nota é mais leve. Salvador, vou 1561 para táxi com 135 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Táxi direito vem do ponto de espera 1895, ajuste na 0 no 4, bom voo. Direito 1895, meio 14, gol 561. Sala 098, QNH 10114, reporte visual com o campo. 098. Uno 561, Mateo, ponto espera. Mateo, ponto espera, 61. Sim, estão 3601, agora de conta. Boa, tá. Tá 9098 FZ? Escuta. Aliás, está fora mesmo, não tem como retornar, né? Confirme. O Ianias, ele está inoperante, né? Afirmo. Chame agora o controle 120.8, gol 15, correção. Tá 9098. 0 na 561, autorizado a linha, mantém pista no 0. Autorizado a linha, mantém pista no 0, 561. 098. Controle Salvador, confirme, pessoal. Curva esquerda, proa 290 para o sequenciamento. Esquerda 290, tá lá, 022. Confirma. Fala aqui, Altan, Mike F. Gill informando o término de reboque na posição 9 do pátio principal. Ok, gente, obrigado, bom dia. Ok, bom dia. 6,7 pés de teto, 5 mil de visibilidade, chuva moderada. Está na 0 na direita. Então? É o Alfa Zulu Delta. De qual é a posição do pátio 1? Não, eu estou no pátio 3, e reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 3. Ok, chama para ingresso no principal. Então 3601, cópia. Confia, senhor. 30 Congonhas, São Paulo Congonhas, 360 via Pêssego 10, por base Pêssego 1 no meio. Decola a pista na 0, curva direita, perfil de saída da El e da Mótiva. Por 34 a 3, pulo, 20, 18, 0, controle Salvador. Transponder, qual que é? 54, 34. 3-0, São Paulo com a Goiás, 1-0, decola da El, Leda Mótima, Pesulu 9-0, com base, Pesulu 9-6, rota conforme, 1-2-0-8, 5-4-34, tá 3-0-1. Correto, chama. Nessa proa negativo, a gente não tem condição de curvar a esquerda nesse momento, devido temos um CB aqui no segmento de pouso aqui. Neste caso necessite desvios, reporte ao controle e quando tiver isso para girar à esquerda para completar o RNAV, avise o controle para podermos completar a proa. Afirmativo. Controle, bom dia, gol no 561 da El. Gol no 561 no contato radar, subou nível 360, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Controle, Lutan 9098, pode seguir na pro do Terra, Vitor 366. Lutan 9098, prossiga. Terra Vitor 366, livre RNAV, pista 1-0, reporte estabilizado. Direto servidor 366, reportaremos estabilizado. Tá 9098. Tá 9098, livre descida 2500 pés. Para cópia, solo 121.9. 219, escuta. Tá 9098. Diga. Livre descida, 25007. Livre descida, o terra 9098. Solo, gol 9399. De 399, aguarde. 360, informa, informação, fonte do atrativo, eu não posso achar chuva. Firma, tá 3601? Ok, a informação curta está sendo atualizada, só um minuto para eu escutar novamente. Obrigado. Polo 561. Uma estreta nível 340, direto Tóquio. Delta Oscar Golfo e Sierra Uniforme. 340, Tóquio. Preciso uma coordenação para a futura subida ao 380, quando liberado. Afirmativo, vai. Obrigado. Decola pistão zero após a decolagem, curva direita. Perfeito saída, arbor 1, após Elefa. Após Elefa, vou descer Tenitivo. Após ele 21, via rota. 5430 no transponder. 120, decimal 80, controle. Chegou 9399, autorizado Maringá, nível 380, decolada 10, direita, árvore 1, Elefa, depois Nitbull, depois eu preso Lu 21. 5430, é o transponder, 1208 é o controle, gol 9399. Correto, pessoal 0493. Semana. Está autorizado, chama sinalizando, portão 03. Gol no 561. Escuta. Emissão para Recife, 125, decimal 1, alterna, 128, decimal 35, coordena em nível 380, confia. Bom dia, 251. Certo. Estabilizou, está 9098. 9098, completa com a torre, 118, decimal 95. 295. A 3601, escuta. Prossiga, senhor. Só pra informar, muito batiz agora é Golfo. Muito obrigado. 9098, avistado autorizado pouso, pistão 0, vento 330 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pistão 9098. 19098, no solo 25, direita, solo 121, décima 9. Direita 219, até 909. Gente, a Fuzulo Delta, bom dia. É o 8, está livre de ingresso, veja o lance. É o 8, veja o lance. Puxa, pega acionamento com o 9399, portão 4. Diga. O respeito é só na metro no 4. Autoridade, chama-se. Autoridade.